bate de frente com o nosso menor mais tranquilo. Rio de Janeiro é um perigo, sua cidade até pode ser um risco. Tudo depende de qual é, só que as coisas são complicadas por aqui se nasceu neguinho. Mas mano, eu duvido que eles já acordaram barulho de tiros. Final de semana no seu conjuntinho, trajado um esporte fino. Ela me aciona fazendo um convite, brota na minha base, já sabe o caminho. O meu produto do meio, mas o que se vende aqui é proibido. Sonho da esporte é o terror do sistema gerado nessa fábrica de bandido. A melhor forma, mensagens querendo a melhor forma. Fala pra mim que foi melhor foda. Sacanagem ter que ir embora. Já deu a hora, é a melhor forma. Mensagens querendo a melhor forma. Fala pra mim que foi melhor foda. Sacanagem ter que ir embora. Já deu a hora. Mano, eu já passei vontade. Hoje tá fácil que eu passei de fase. Enriquecendo a conta no banco. Jogado caro, valorizo o passe. O moleque é fraco na geografia, mas entende bem sobre o solo que anda. Tipo um bom cultivado à espera da fartura, pois sabe o que planta. Aperta esse flash, esqueça essas pontas. Grama mais verde que o verde da grama, cama na parede. Desce e me olha, tragando um ice só de marola. Quinto tipo classe A custa caro. Então aproveita a proposta. Casto importado, curte Chanel, Coco, joias da Vivara e Pandora. A melhor forma, mensagens querendo a melhor forma. Fala pra mim que foi a melhor foda. Sacanagem ter que ir embora. Já deu a hora, a melhor forma. Mensagens querendo a melhor forma.